아침을 아침을 Cante isso comigo, tu és, Senhor, a razão, tu és. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei. As mulheres digam essa noite, tu és a razão, cante irmãs. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, homens, tu és a razão, Jesus, declara. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei. Agora o coral que está lá em cima. Cante isso, coral, tu és a razão. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo nós vamos declarar mais uma vez, tu és a razão, Jesus. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo a ti, a ti, meu rei. Esse CD, Senhor, oh Senhor, nós consagramos tudo o que foi feito, tudo que está sendo feito nessa noite. Pai, nós só queremos tocar o teu coração, Senhor. Nós só queremos, Senhor, ser um canal de bênção, Pai, para tantas vidas. Recebe, meu rei.